Como robô todo tempo. Pare, pense, reflita um momento. Deixe Deus conduzir seu pensamento. Com certeza ampliar todo seu conhecimento. A partida que envolve o povo dos Estados Unidos e também do meu Brasil. Os guerreiros, Michelle e Paulino, falando a verdade pra você que não ouviu. Pessoas que se prendem com a máscara da aparência, mas a aparência não quer dizer nada quando ele rasgar no céu da madrugada. Fora pensa que tá tudo bem, não tem coragem de ajudar ninguém. Cadê felicidade? Ele tá sem. Pelo jeito não vai bem, bem, bem, bem, bem. Se torna um robô sem coração. O controle tá na mão do cara da contramão. Com piloto automático em tempo de oração. E depois não agradece, tremendo pitão. Se prende em doutrinas de falsa santidade. Aciona o mecanismo da religiosidade. Como pode viver assim e achar normal? Como Deus não tem igual no superficial. Seu amor é real e incondicional. Chama que é cresce pra lá de mil graus. Chama de verdade até te deixa à vontade. Não vale acepção, nem precisa ter faculdade. Sem vaidade se quiser ser o maior. Então que se vanar. Humildade é bem melhor. Esforçam tanto só para aparecer. Não fazem para Deus, só pra ter fama e poder. Robô programado da travando e dando tique. Daqui a pouco vou plantar em ti um chip. Sempre atento, não aceite o palpite. Eu no robô estando ligado no repeat.